a 1000 pés, câmbio. Mizuno 92, me fala, respeito a R9, da 1-0. Anotei, via chegada Mari autorizado, vou autorizar em breve o R9, câmbio. Mandando. Só 7, para pushback, acionamento. 07 autorizado, time táxi, chegou em 1-363. Camarada táxi, 333. Solo Salvador, Gol 600, 390 Natal. 390 Natal, mais cópia. 600. Gol 600, pronto para cópia. Gol 600. Gol 600 para Natal, nível 370 autorizado, via peso 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5004, gol 600. 2-0-3-7-0, Natal, Pesouro 10, decola da 10, esquerda, poucas e paz, 1935-2186-5004, é o transponder, gol 1600. Gol 1600, correto, tinha um transponder para o estacionamento. Passará gol 1600. Solo, Salvador, gol no 6, passe 7, livrado. Número 697, táxi livre de Alfa, mantém a posição antes da taxa Juliette. Alfa era manter a posição antes da Juliette, no 697. Luca Beck Serra, não recebo resposta de altimetria. A marca de sucesso, Alexandre. Após Itap, Serra Vida 366. Itapa, Serra Vida 366, tá? 3192, obrigado. 648, passa Serra Vida 366, aproximação R9, chega o trem, torre 1186. 7648, torre 286, tá ligado? Confirmação, deixa eu ver. Mono 333, táxi livre via Juliette e Alfa. Próximo ponto de espera da pista 1-0. Chama torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-0-6. Confirmando ponto de espera da 1-0 deslocada. Observando táxi da companhia, de tráfego da companhia, agora ingressando no pátio. Confirmando no 333, vai prosseguir via pátio 3, ok? Vai ingressar a primeira direita no pátio 3, após quilo e chamar a torre no ponto de espera da 1-0 deslocada. Ok, então pátio 3, primeira direita, quilo, chama a torre, gol 333. 4-0-6-4. Eu não sei, 4064, táxi de Alfa, mantém a posição antes da 3 quilos. Max Moran, você vai montar com o Santos aqui no 4064. Baixado e travado. Volume 648, ciente, tráfego avistado. Primeiros 1.200 metros da pista 10 estão fechados. Vento 100 graus com 17 nós, está autorizado o pouso. Livre pouso a partir de 1.200 metros na pista 1.648. Alô, tá confirmado, tá livre ingresso pátio, o voo 1.697. Informativo, livre ingresso via Juliette para o gate 1.1. Livre ingresso Juliette, gate 1.1, 1.697. IP5489, chame o centro de controle de área 1288. 1288-5489. Azul 4064 vai observar e da passagem ao tráfego da Gol no táxi, até se prossegue via Alfa e Juliette para o 09. Está de novo o tráfego da Gol, da passagem, até se prossegue via Alfa e Juliette para. Tá vendo, né? 09. 09, obrigado. 2-1-3-3-3, tá na espera da 1-0, desloca. Ciente, mantém o ponto de espera. 48, solo 54, libere solo 209. Libera 209, grava bom. Ali mantém no 333. 333, ali mantém. Gol 600 no gate 62, depois de back saneamento. Gol 600 no gate 62, depois de back saneamento. 0667, vai coordenar com a equipe de solo, o tráfego da Azul agora, ingressando no pátio, para parquear no gate 9, para o passamento Azul, aí tá guarda, o gol 600 inicia, chama o táxi. Mas o Azul inicia com o ataque, gol 600. Alô, Salvador, boa tarde, eu vou 1.648, livrou na sua escuta. O 1.648, táxi via Alfa e mantém a posição do seu táxi Aquilo. Via Alfa, mantém isso aqui, 1.648. decolado ao 5-6, chame o controle 19, decimal 35. 19-35, 333. Controle Salvador, vão 333, decolou, boa tarde. Gol 1333 é o controle, meu cordial, está em contato radar. Contato radar, obrigado, 333. Ingresso via Aquilo, pátio 3, aguardando pelo ingresso no pátio 1. Via Aquilo, pátio 3, aguardo no pátio 1, minha quadra. Tá 3192, passando 366, visual aeródromo. 3192, cheque trem, torre 1186. Está confirmado na torre, 1286. 3 a bordo, 1257, alterna Maceió. 3192, informe, passando 372, com trem baixado e travado. Câmara ao 72, trem baixado e travado. 1.200 metros estão fechados, menos 1.200 metros da pista 10. Sente os primeiros 1.200 metros da 10 fechados. Bom, medo, Alisa. Liga, Cardeal 78. Cardeal 78, manter sem condições visuais, nível 045. Ciente, pouso autorizado na pista 10, deslocado, vento 100 graus com 14 nós. Livre pouso, tá 3192. Salvador Opera Visual. para Gate 01. 01, 64. Chame Centro Recife, 128, Alterno 2664. 28, Alterno 2064, 333, boa tarde. Controle ao Guardião 06. Fica Guardião 06. Decolado do centro administrativo, destino Ondina, 510, está comprando o corredor Axé, com 4 a bordo. Guardião 06, mantenha-se em condições visuais, reporte pronto para pouso em Ondina. Guardião 06. Mantenha o ponto de espera da Delta, 600. Mantenha o ponto de espera da Delta, 600. Controle, o Guardião 06, sinal, Ondina. Guardião 06, frequência livre, até a volta. Até a volta. Brasília 340, pronto para corte. Pode corte, Brasília, objeto 703. Seria até previsto, cara. Solo 04, libere a direita e chame o solo 219. Libere a direita 219. Dorotan 3193, nível 300, 300 para o Galeão. Aguarde o código 3193. 3193. Salvador, então 3192 na Gol. 139. Livre decolagem com 600. Índia, Gate 02. Alfa Índia para o 02, tá? 3193. 06, reporte estabilizado no curso localizador. Para 2000 pés, 1006 via Mare. Solicita o GPS. Chegando 675, após ETAP, autorizado a RNAVE e autorizado voar o Serra Vito 366 e descer para 2500 pés. Em 2500 pés, após ETAP, Serra Vito 366. Muito obrigado. Zero, decolado ao 06, chame o controle 119.35. 1935, gol no 600. Mundial 78, reporte pronto para descida. Reportará 78. Tony Salvador, boa tarde, gol no 600. Gol no 600, contato radar da decolagem, suba para nível 370, saída pouca, transição Zipar. 370, Puka Zipar, gol 1600. Objeto 6703 para Brasília, nível 340 autorizado, via Pêndulo 17. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída gole, transição Ocito. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. Aciona 5066, o objeto 6703. Brasília 340, pela Pêndulo 17, decola da pista 1-0, curva direita, gole, Ocito, controle 1935, torre 186, transpone 5066, copiou 6703, está na posição 8. Objeto 6703, correto, pronto para posicionamento. Camarada. Então 3193, pronto, cópia. 3193, pronto para cópia. São 3193 para o Galeão, nível 300, autorizado via Pêndulo 14. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, transição Bless. Controle Salvador 19 decimal 35, torre 18 decimal 6, aciona 5055, então 3193. 300 pelo Pêndulo 14, decola 10 de direita da El Bless, 1935, 18-6, 5055. Correto, chama para posicionamento, TAM 3193. 3193. Sobre o relógio com a PSIF, informação Quebec, ajuste 1006. Bravo, pronto para cópia. Confirma somente qual local de estacionamento e de qual cabeceira de desenho da colar? Delta Bravo para Recife, autorizado nível 370, via Pirisque 58, decola da pista 17, curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 1186, aciona 5054, Índia Delta Bravo. Correto, chama para posicionamento, Índia Delta Bravo. Oxanã 9183, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Mari 050, acionado Oxanã 9183. Oxanã 9183, informe de cada. estado no momento, ponto de fuga. Te reduza para 2209 para sequenciamento a Xané 9183. Reduzindo para... confirmando o ponto norte? 1600, chame Centro Recife, 126.85 até 125.45. 265.25, obrigado senhor, voo no 606. Aliás, 1600. Seu Bravo, confirme POB, autonomia e alternativa. Estamos com dois a bordo, autonomia de 4 horas e alternas 1 pessoa. Eficiente Amplitax. Onde não estou recebendo seu modo Charlie. Checado 78, recebendo agora, companheiro? Não, o senhor acionou a identificação, não estou recebendo o modo Charlie. Sandro do Salvador, Bata Tango, Ranuel Tango, Sato Franco. O que chamou? Ah, o Bata Tango, Ranuel Tango, Sato Franco. Confirme o código que está acionado, Romeu Tango Foxtrot. Acionado, Dovo. Guarde com o Pegaleão. Guardando, 394. Sael Blazer, previsto? Corte, pronto para a descida. Romeu Tango Foxtrot, confirme procedência e destino. Procede de Serra, vamos para Salvador, está com a mão a boca abaixo. Controle de Salvador, gol no 600. Confirme também, Romeu Tango Foxtrot. Com 612. Sente, mantém sequências visuais, nível 075, na proa de Paripe, reporte pronto para a descida. Vamos para a descida. Controle de Salvador, gol no 600. Gol no 600, chame Centro Recife, 126.85 até 125.45. Agora sim, 1.2685. Firmo. Obrigado, senhor. E 1.2, a secundária é? 125.45. Sente, reporte alinhado e pronto, na cabeceira 17, Índia Delta Bravo. E ao 78, cheque e transponder. Checará 78. Siga com o Zulu November. O Pernal está em Recife? Ok. Checa o Zulu November, está acionado 0147. Polo 394, pronto para COS. Copia 394, gol. Polo 394, Sérgio Galeão, nível 360 autorizado, de peso 1-4. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição BLEF. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 6, aciona 5002, gol no 394. Autorizado, Galeão, nível 360, Ampersul 1-4, decola pista 1-0, primeira curva direita,